Qualquer habitante de uma mega cidade já deveria saber o que é mudança climática. Há um indicativo aí que a temperatura pode subir até 5,6 graus. É de assustar. O governo brasileiro sempre foi o grande patrocinador e financiador da destruição da Amazônia. 10 reais que eles querem dar aqui numa árvore de madeira. A capacidade da Terra não suporta mais esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de consumo desenfreado. Que ninguém coloca na ponta do lápis o custo ambiental e social das energias sujas. A temperatura vai subir para todo mundo, não vai ser nem só por isso, nem só por isso. Ela vai subir para todo mundo. Inconsequentes, efeito estufa é resposta à emissão de poluentes. Vai chegar o dia que será impossível respirar, onde a ganância vencerá o bom senso. Na Amazônia agora é festa, globalização, índio fala inglês. O conteúdo é reciclado, sai de nós para vocês. Irmã Dulce, Chico Mendes, não creiam com as leis. Biodiesel é a bola da vez, guerra pela paz talvez. Petróleo polui, eu sei, reciclo palavras também. Que vejo homens que me fazem acreditar que a profecia se cumpriu. Fecham as cortinas, pum, fogo no pavio. Procuramos novas civilizações, mas não conhecemos o nosso vizinho. É difícil acreditar entre vários da mesma espécie, às vezes me sinto sozinho. Computadores, ditadores de uma nova dinastia que não é das flores. Rufem os tambores, se aproximem, empregadores. Parem com um show de horrores, o que era preto e branco agora é a cores. Quantos rios devem desaparecer? Quantos animais devem morrer? Pra você entender que extinção é pra sempre, tá ligado? Fico bolado, bem lembrado. Pré-sal, royalties é o que interessa. Eco 92, rio mais 20, mais ações, menos conversa. O homem mais destrutivo que qualquer bomba nuclear. Matam milhões das gerações e não consegue parar. Não precisa ser vidente pra saber que o fim é iminente. Isso é claro, tão claro quanto as geleiras que derretem a cada momento. Isso é claro, tão claro quanto um grito por justiça do meu povo injustiçado. Eu não me calo, sou contra o conservadorismo. Você que ama o passado, viaja no modernismo. Cético até que me prove o contrário. É antiético caminhar lado a lado com os mercenários. Calor, efeito colateral, chuva, enchente, o povo sempre passa mal. Cético até que me prove o contrário. É antiético caminhar lado a lado com os mercenários. Cético até que me prove o contrário. É antiético caminhar lado a lado com os mercenários. Com os mercenários. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come.